09 de pouso, 100 graus, 8 mais. Ele pousa o 1409. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Solo aos Onomeia, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 8 na minha escuta. Alfa e Juliette, portão 8 na sua escuta, do 4209. Salvador, 3305, avistado, livre pouso visto no zero, vento 100 graus, 8 mais. Torre Ogum no 89, no 29, para o pushback de estacionamento. No 9 está autorizado, chame táxi. Vai chamar o 9. 9907, identifique e desça para 4.000 pés na chegada a bordo. São 5, São Solo Zuma 9, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Foi o gol no 889 para o táxi com 135 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Observe a aeronave está parando no 8, na azul, após ela, pode prosseguir seu táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, chame pronto para decolar. Sente após o Andraer, vai prosseguir a Pátio Índia, vai chamar pronto para decolar. Voo 889. Boa noite, identifique e desça para o 050 na chegada Mário. O 3305, observe a aeronave da Gol que vai livrar aí para o pátio para decolagem. Após ela, ingresso esquerda, portão 7. Opa, 7. Pronto. 89 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 89. A linha decola dando zero, gol no 89. 603? 6303, pra você. Você vem continuar saindo pra Guarulhos? Que provavelmente é Arbor Transição Elétrica. 603 agradece. Salvador, boa noite, Alvo 9084, SQ1970, gente da Alfa. 9084, desça para o 060, chegada a Mari, vem aqui. 060, Romano 084. Salvador, o gol 1889, boa noite, passando 2500, subindo para o 360. 889, suba 360, você é da El Vigilância. Da El Vigilância, 1889. Total 9907, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, total 9907. Retornando a proa de Daniel com 889. Yes. 76, reduza para 2109. 2109 com 076. Com Controle, o total é o número 1? Afirmativo. Podemos voar o externo, se eu sou autorizado? Voe na proa 160, vai interceptar uma milha e meia. Ok, então proa 160 para interceptar uma milha e meia, obrigado. Autorizado, chame para o táxi. O 076 da Gol, a gente já recebeu. O 076 desça para 2000 pés, ajuste no 03, reporte estabilizado. 2003, você estará 076. Uno 889, chame Recife, Uno 251, alterne 13325. 251, 3325, muito obrigado, boa noite, bom 889. Gol 9084, vai dirigir 060. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado no 9084. 2000 pés, autorizado LS, vai reportar estabilizado, gol 9084. Gol no 076, reduza para 1970 nós. 170, gol 0070. Gol 9907 estabilizando e avistando. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, total 9907. 1 no 8, 6 dúzia. Salvador, o total 9907, passo externo, baixar travado. Felipe Pouso, Ventura 00 graus, meia dúzia nós. Felipe Pouso para o total. Torre Salvador, eu também, 6313, solicito autorização de tráfego. Torre Salvador, eu também, 6313, solicito autorização de tráfego. 9, torre 1 no 8, decimal 62, eu vou no 076. 86, 076. Fiquei, gente, 163 no 3, aguarde para o pushback acionamento. É afirmativo, aguarde só um minutinho para a cópia. Salvador, Guaçu, 4071 no para o táxi, com 117 a bordo, 4 horas de autonomia, operando o verão. Está autorizado, à direita até a ponte espera, chama para decolar. Direito, ponte espera, chama para decolar. Torre Salvador, voo no 076, boa noite. 076, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Marcado. Que é 63, 13 agora, pronto para cópia. Autorizado 360 para Guarulhos, na Pesulu 21, de acordo com a rota do plano, decola da 10, curva à direita, na saída Arbor, e depois o Elefa, aciona 5506, controle 19 decimal 35. Autorizado para Guarulhos, e a Pesulu 21, com a rota do 360, saída da 10, curva à direita, Arbor, Elefa, transponder 5506, controle 9, correto, chame para o acionamento. Por Salvador, boa noite, 6747. 6747, possível. Posta São Paulo, nível 6747. Ok, tem aqui já o 360, aceita? Opa! Só um minutinho para copiar. Pronto para cópia, o 47? 11 tiros, prossiga. Autorizado para Guarulhos, 360, na Pesulu 21 e conforme o plano de voo, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, depois voa Elefa. Aciona 5504 e controle 19.35. Confirmando o controle e o transponder, por favor. Controle 1935, transponder 5504. Autorizado, conforme 360, curva direita após a bola, depois boa Elefa, pela Pesulu 21, o controle 1935, 5504 ao transponder. Estimativo e chão para acionar. Total no solo aos 36, livrando à direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, na minha escuta, até o estacionamento total. Voo no 076, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso na 10076. Torre Azul 471, ponte espera, pronto, voltar no mais na ponte. Ciente, mantém a posição. Quatro, chame torre 1 no 8, decimal 612. 2612, igual 9084. Torre, boa noite, é o gol 9084. 3 milhas. Ciente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando a autorização, gol 9084. O azul da escola fica a pista liberada? Então está autorizado alinhar e manter, aguardando pista livre para deixar a corrida de decolagem. Solo 38, livre à direita, táxi via Alfa e Juliette, vai pro portão 4 na minha escuta. Alfa e Juliette, vai pro portão 4 na minha escuta, 076. Azul 4071, livre a decolagem, o vento 1,00 graus, meia dúzia nós. Decolagem 4071. Com 9084, livre o pouso, vento 1,00 graus, 8 nós. Livre o pouso, com 9084. 5972, informação alta. 5972, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1-3, chegada a Bonfre, voo e proa de Pelô. Para 4.000 pés, Bonfre, chegada, ajustado. 1-0, 1-2, pro estilo, circulado 7-2. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, decolado, cruza 1600 pés. 071, subiu 360, é da El Vigilância. Eita, para o 360 na Dael 4071. Zero 084, solo 42, livre à direita, táxi Alfa e Índia, portão 2, na minha escuta. Alfa e Índia, portão 2, na sua escuta, Golnal 084.